cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Eu não sei porque é que aqui vim parar. É assim, um desassossego. Tento ir sempre onde possas estar. Por sorte, tu até sorris e nem sequer me vens com muitos porquês. E dizes com um certo ar feliz: com quem estão por aqui outra vez? Num parque ao domingo, pelo meio da cidade, ou num café ao entardecer. Será que é mentira? Será que é verdade? Mas o que é que me está a acontecer? Já sei, não há explicação. A cabeça está num rebuliço. Se calhar apaixonei-me por ti e nem sequer dei por isso. Já sei, não há explicação. A cabeça está num rebuliço. Se calhar apaixonei-me por ti e nem sequer dei por isso. Ao virar da esquina, em qualquer transporte, acabamos sempre por nos cruzar. E eu acho um caso de sorte, cada vez que te posso encontrar. Está-me a correr bem, já ganhei o dia, só porque me disseste um olá. E gosto da tua ironia, se perguntas mais uma vez por cá. Mensagem trocada, gesto embaraçado, lá vou eu outra vez a planar. Desculpa, desculpa, foi número errado, mas ficamos uma hora a falar. Já sei, não há explicação. A cabeça está num rebuliço. Se calhar apaixonei-me por ti e nem sequer dei por isso. Já sei, não há explicação. A cabeça está num rebuliço. Se calhar apaixonei-me por ti e nem sequer dei por isso. Diz-se que prometido é devido. E efetivamente gostamos de cumprir com essa máxima. Nós, quando nos despedimos ali em meados de 2017 de Sebastião Antunes, a propósito do álbum Singular, dissemos que íamos estar atentos. E assim estivemos. E eis que, no decorrer desta semana, saiu para os caparatos nem mais nem menos que o novo disco de Sebastião Antunes e Quadrilha, Perguntei ao Tempo. Disco esse que depois traz aqui um conjunto de nomes, naturalmente convites de Sebastião Antunes, para gravar ou regravar temas daqueles que compõem o bonito número de 25 anos de carreira. Pois bem, também nos habituámos sempre que quando falamos de um disco queremos ter o seu mentor, e aqui não podia ser outro que não o próprio Sebastião Antunes, que uma vez mais nos abre a porta, ainda que seja via telefone, nos abre a porta para falarmos com ele. É a quarta vez que Sebastião Antunes está no Caso Fazem, Caso Tocam. Pois bem, bem-vindo uma vez mais aqui à Serra da Estrela. Eu é que agradeço. Olá a todos. Olá para todos os ouvintes também. Sebastião, olha, começamos por dizer que este disco saiu agora nos caparatos. Está aí quentinho, portanto, é um pãozinho assim do forno. Ora, mas é um disco que vai buscar grande parte de temas do que foram estes seus 25 anos, que, escusado será dizer e até de perguntar, naturalmente passaram num ápice, não é? Parece que não são 25 anos. Parece que foi ontem. E isso, no entanto, ouvindo este disco com cuidado, como já o fizemos, e estamos aqui a divulgar na Boa Nova, é um disco tudo menos saudosista. Aliás, é um disco muito virado para o futuro. Estamos a ler bem, de facto, essa... Estão a ler corretamente, porque realmente é assim. O disco tentou, para além dos quatro originais que tem, e para além dos convidados todos, a ideia é mesmo muito mostrar que a quadrilha está mais ou menos a terminar um ciclo para começar outro. Portanto, claro que as coisas nunca são assim estanques. Não se acaba hoje uma coisa e se começa amanhã outra. Mas isto já aponta muito daquilo que nós queremos fazer no futuro e já aponta muito daquilo que nós queremos fazer portanto, nos próximos trabalhos, e acredito que o próximo seja daqui a 2-3 anos de originais, novamente, mas já com ideias novas. Foi, portanto, também incutir algumas ideias novas nas músicas mais antigas, foi trazer, manter-lhe alguma da sonoridade que elas sempre tiveram, mas trazer-lhe já assim umas pinceladas daquilo que é a quadrilha atual, porque 25 anos depois nós não poderíamos ser a sonoridade que já fomos. Embora as raízes estão lá, as fontes estão lá, as ideias estão lá, mas queremos toda esta novidade a fazer parte agora do nosso futuro próximo. Ao meio, cada um com seu par, tira a pedrinha, ciruma, acabei eu primeiro, ficas tu a tapar, não dá madrinha. Já ninguém te pergunta quantos queres, já não ouves ninguém contar um dolita, afinal qual é o dedo que preferes, quem está livre, livre está. Ninguém fala por baixo do colchão, já ninguém acredita na coca nem no bicho papão. Ninguém fala do homem do saco, ninguém espreita por baixo do colchão, já ninguém acredita na coca nem no bicho papão. A partida, a lua, quem acerta na malha, danada da canalha, está fugida. Salta o eixo a fugir à cabra cega. Olha o meu peão, mas eu não te dou, não. Onde é que anda a viuvinha que não chega? E a sardinha a dar na mão. Ninguém fala do homem do sal. Por baixo do colchão, já ninguém acredita na coca nem no bicho papão. Ninguém fala do homem do saco, ninguém espreita por baixo do colchão, já ninguém acredita na coca nem no bicho papão. Voltava a ser falado, voltava a assustar. Imaginem lá qual tão era a sensação de uma app com o jogo do regresso do papão. Ninguém fala. Já ninguém acredita na coca nem no bicho papão. seja, estes 25 anos não é tanto os 25 anos já passaram, mas 25 anos a marcar que vem um período novo. 25 anos a marcar que vem um período novo. Portanto, muito é, bem. É exatamente isso que nós queremos que aconteça. Digamos que à vossa contraparte entenderam que os 25 anos é a vossa maioridade. Perdão-me o termo. E que para a maioridade foi buscar um conjunto de amigos. Quase como que... Sim. Portanto, pessoas que eu... algumas que conheço, com quem me relaciono muito bem e que gosto muito de trabalhar. Outras que sempre admirei. E desta vez estive lá para lhes fazer o convite e fico muito contente de terem aceito. E pronto. E assim, pusemos este disco um bocadinho a nosso gosto. Algumas músicas têm convidados, outras não têm. Uhum. Outras, meio por meio. É assim, pronto. Muito bem, vamos dissecar um pouco este álbum. Mas antes disso, como se estivéssemos aqui a esse encontro de amigos, como muito bem diz, fosse efetivamente isso, juntá-los aqui à beira da fogueira, quase que a fazer uma festa. A verdade é que nós vamos recordando o trabalho do Sebastião Antunes e sempre vimos associado a se apresentar com outros músicos. Ou seja, sempre que havia um convite para o Sebastião Antunes, ele lá estava. Pronto, dentro da música folk e por aí dentro, e não só. Experimentou outras áreas. E isso leva-nos aqui a lembrar que ainda há mês e pouco, falámos aqui de um álbum onde o Sebastião Antunes agora também tem o seu dedo. E falamos de retomarmos aqui aos Gaiteiros de Lisboa. Né? Também eles com um número redondo em termos de coisas. E que hoje tem o facto do condão de ter o Sebastião Antunes na sua colaboração. Ora, neste momento a fazer mesmo parte da formação. Exatamente, a fazer parte da formação. Exatamente. Este tipo de convites são um elan para a alma, enfim, e um elan enquanto músico? Eu acho que sou um aficionado, eu costumo dizer que eu sou um aficionado da troca, da partilha, é claro que há alguns temas canto sozinho, mas o ter entrado para os Gaiteiros de Lisboa há 2 anos e meio fez-me toda esta, portanto, de repente vou-me dividindo entre 2 projetos, o que é uma coisa que me dá um prazer enorme. Uhum. É esta dualidade entre 2 coisas em que tenho funções completamente diferentes, enquanto numa eu sou cantor e compositor, noutra sou um músico que faz vozes, que toca percussões. E eu acho que uma carreira longa, para quem a quer ter, não pode ser sempre a fazer a mesma coisa, senão a dada altura começamos a cansar-nos de nós próprios. Uhum. E eu quero continuar a fazer coisas diferentes, dar aulas, fazer canções para outras pessoas, ter estes 2 projetos, portanto, não quero estar naquela atitude de que pronto, a minha vida é isto e é isto que eu vou fazer. Foi só para perder a sessão. Nem me sei despedir. E então o filme da tua mão na tela, talvez um dia venha a sentir a tua falta de ar. Nalgum entardecer, adivinhar o filme da tua nova história de amor e fingir não entender. E então as coisas são como são. É pena, faz-me um favor, deixa o teu perfume no elevador. Então faz-me um favor, por favor. A levitação azul, voltei a casa só para te visitar. Levitação azul, deixa passar. Para te ver sorrir depois de um Mazagran com 2 pedras de toque e o telefone, um convite para sair. E então tu vais dizer-me que não, quantos dias passam com retratos de creme e limão. Gotas de entardecer, as nuvens envelhecem no calor da primeira estação. De um comboio a perder, e então o amor servido é boião. Lembrança, faz-me um favor, deixa teu perfume no elevador. Então faz-me um favor, por favor. Seus amigos aqui junto. Mas, olha, antes de mais começar com aquilo que foi a pré-anunciação do que vinha aí deste seu Perguntei ao Tempo. Há algum tempo atrás, perdão o pleonasmo, eis que surge o tema com a Viviane. E, de algum modo, ainda que na altura, pelo menos quando tivemos aqui acesso, não sei onde que estaria para criar este álbum com outros convites, eis que surge, de facto, um tema com um dueto interessantíssimo. Com uma algarvia francesa aqui num tema que efetivamente ficou logo no ouvido. Percebeu na altura que quando esta Lisboa Fantástica apareceu de que havia pessoas à espera do que é que vinha a seguir? Nós nessa altura estávamos num período ainda com algumas definições, portanto, e o disco apareceu com uns tempinhos de atraso. E penso que foi isso que fez ali uma pausa, porque a ideia era que o tema viesse e o disco viesse logo a seguir. Por algumas razões que tiveram que provocar aqui um certo delay entre uma coisa e a outra, pareceu que seria um disco isolado, mas ele já estava preparado para o álbum. Mas a ideia que deu na altura foi nós não pudemos anunciar logo o álbum, porque nós não sabíamos muito bem como é que ele ia ser desenhado, porque havia ali algumas questões que ainda não tínhamos conseguido resolver. Mas como o disco já tinha saído, como o single já tinha saído para a rua, pronto, vamos tentar pará-lo um bocadinho, não vamos carregar muito, não vamos promover muito. E agora sim, agora está um disco completo para... Uhum. para... Mas o tema teve um airplay muito interessante. Portanto, ouvimos-lo. Para além aqui da Rádio Boa Nova, mas aí é a nossa quota parte de responsabilidade, mas sei que ouvíamos recentemente noutros temas. E aí a nossa pergunta, efetivamente, será que não havia alguém à espera de mais, precisamente que. É possível, e havia quem suspeitasse que essa ideia estava no ar. Aliás, porque este disco e o singular são o complemento um do outro. Portanto, muito bem. O singular é a minha parte sozinho e esta é a parte com a banda. Portanto, os dois discos formam a comemoração dos 25 anos, embora não tenham sido na mesma altura, porque não fazia sentido, mas no fundo eles são o culminar desta comemoração. Portanto, e é natural que as pessoas estivessem à espera, porque eu ainda cheguei a dizer algumas vezes. Há de vir aí um disco depois com a banda inteira, e havia essa ideia, só que eu valia uns atrasinhos pelo meio e pronto, a distância acabou por ser maior do que aquela que a gente desejava. Antecipou-se a uma pergunta que eu tinha aqui, mas que vou fazer ainda. Se fosse nos anos 80, o singular e este agora, Perguntei ao Tempo, poderia ser um álbum duplo? Podia. Na altura que havia a moda dos álbuns duplos, não é? Portanto, agora podes editar uma música como 20, como 30, na altura que nós quisermos. Portanto, como essa história das épocas próprias também já se diluiu um pouco. Nos anos 80 teria com certeza sido um disco duplo. Era bem engraçado ser um disco duplo, sim. O dia já se fez notar, o rio acena com neblina, um elétrico a passar. Dá bom dia em cada esquina. Gostei de te ouvir falar. Vens de longe, moras cá. tanta rua a palmilhar e os segredos que para aí há. Il y a de l'amour, il y a du glamour, il y a de la joie pour tous les jours. Il n'y a que toi, il n'y a que nous, le monde s'est donné rendez-vous. Lisboa está fantástica, romântica, exótica. Lisboa está fantástica e é tão bom aqui estar. Lisboa está fantástica, romântica, exótica. Lisboa está fantástica e é tão bom aqui estar. A partida adiada, o castelo a sanduíche, moraria já esgotada. Boston, saudade e low cost, olha a bica a fervilhar. A ribeira põe um poste, quem quer vir para cá morar? E les amis, e la folie, on est bienvenu ici. Il fait si chaud, il fait si beau, quelqu'un m'a donné un cadeau. Lisboa está fantástica, romântica, exótica. Lisboa está fantástica e é tão bom aqui estar. Lisboa está fantástica, romântica, exótica. Lisboa está fantástica e é tão bom aqui estar. A marca do teu beijo reflete na parede, forrada a azulejo. Não sei de onde vens, nem vou perguntar. Vá lá, faz-me sorrir, diz-me que vais cá ficar. Il fait si chaud, il fait si beau, quelqu'un m'a donné un cadeau. Et les amis, la folie, on est bienvenu ici. Lisboa está fantástica, romântica, exótica. Lisboa está fantástica e é tão bom aqui estar. Lisboa está fantástica, romântica, exótica. Lisboa está fantástica e é tão bom aqui estar. Lisboa está fantástica, romântica, exótica. Lisboa está fantástica e é tão bom aqui estar. Lisboa está fantástica, romântica, exótica. Lisboa está fantástica e é tão bom aqui estar. Lisboa está fantástica. Falámos da Viviane e eis que agora sim junta à cidade do disco João Pedro Paes. É verdade. Ora, enfim, em que boa hora se dá este encontro? Foi muito engraçado, foi num estúdio e de repente eu estou a passar pelos corredores do estúdio e o João Pedro Paes mandou-me chamar e por brincadeira que era uma pessoa, é um grande ser humano, nunca me vou cansar de dizer, é um grande ser humano e diz-me, olha, lembra-se desta música e começa-me a tocar a caixinha de música e tivemos ali a conversar um bocado e ela nem fazia parte dos planos e de repente eu penso, por que não convidar João Pedro Paes a cantar este tema? E foi pronto, e ele aceitou, e depois, assim que foi possível, fomos para o estúdio gravar esta música. Ao som de uma caixa de música acordou João. Ao lado do berço, um corpo caído, desilusão. A casa vazia e no ar um cheiro, a solidão. Para lá da janela, uma visão tão estranha. O que terá acontecido? Um pássaro que saiu do ninho e esvoaçou. João deu a medo alguns passos pelo quarto e sem querer Balançou o corpo sobre o chão morno e adormeceu. Talvez para dormir o seu último sono. E o que fica a dizer de João? Mais uma vítima nuclear, numa casa no meio da cidade, onde só se contavam histórias de mal e de bem. João, mais uma vítima nuclear, numa casa no meio da cidade, onde só se contavam histórias de realidade. Uma brisa estranha chegou de repente, com sabor a fim. E uma noite fria caiu sobre os restos do auge do poder. Entre tudo e o nada ficou uma sombra, uma recordação. Talvez algum dia alguém venha a perguntar o que terá acontecido. Abriu a cidade em forma de adeus, talvez para apagar a última imagem guardada da terra, a tocar no meio do deserto plantado. A caixinha ficou testemunha ingênua das glórias já findas e das marcas da vida. João, mais uma vítima nuclear, numa casa no meio da cidade, onde só se contavam histórias de mal e de bem. João, mais uma vítima nuclear, numa casa no meio da cidade, onde só se contavam histórias de realidade. Agora volto atrás porque disse aí uma coisa: não fazia parte dos planos. Acha que de algum modo conseguiria ter este Perguntei ao Tempo sem a caixa de música? Agora já acho que não, mas na altura eu lembro-me que não fazia parte dos planos. Foi exatamente com este acaso muito feliz, este encontro muito feliz, que esta música passou decididamente a fazer parte dos planos. Foi um encontro muito, muito prazeroso, e depois toda a parte em estúdio, a gravação, foi realmente muito, muito engraçado fazer isto. Mas posso confessar que ele inicialmente não fazia parte dos planos. Ora bem, então agora leva-nos a perguntar o que é que fazia parte dos planos. Mas um de certeza absoluta que fazia parte dos planos, até pelo aquilo que vão fazendo também eles próprios enquanto música, refiro-me aqui à Quinta do Bill, será o Carlos Moisés. Eu já trabalhei muitas vezes com o Moisés, já fiz bastantes letras para os trabalhos dele, uhum. Já trabalhámos juntos, já tocámos juntos. E o Carlos Moisés é assim um amigo já de longa data e fazia nitidamente parte dos planos. Já tinha imaginado esta música, nem mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, com o Carlos Moisés a cantar esta música comigo. Pronto, e ele aceitou. Mas este sim, estava já devidamente planeadinho para... Estava na calha, não é? Com ele. Estava na calha. E agora, quando, para estar na calha, o que é que era preciso? Era o Sebastião de Todos pensar no tema e dizê-lo a essa pessoa, ou de algum modo falar à pessoa e também deixar que ele de algum modo sugerisse um tema? Não, os temas foram escolhidos antes. Uhum. E as pessoas já foram convidadas diretamente para os temas. Portanto, quando fiz os convites, já era a pensar nos temas. Portanto, já era a pensar no aquilo que portanto, esperava, não é? Uhum. Portanto, nas músicas. Eu quando fiz os convites que fiz, já tinha ideia para que música que eram. Já estava a convidar para uma música. Depois foi só enviar a música e depois gravar. galo em folhas de saudade. A noite acorda ao sabor dos segredos e traz nos dedos a cor da vontade. E só a voz da lua é que me amansa e me adormece ao canto da gaivota. No fim do mundo o tempo quebra a dança e o vento lança aromas de outra rota. O sol acalma como um grão de areia e dorme enquanto espera a madrugada. Em cada noite escura uma candeia, em cada ceia uma fome adiada. Em cada grita uma voz calada, encruzilhada pelo meio do caminho. Em cada sono há uma alma acordada, desnorteada como um burburinho. Ouvi dizer o povo, e o povo bem o sabe, nem mal que sempre dura, nem bem que nunca se acaba. Ouvi dizer o povo, e o povo bem o sabe, nem mal que sempre dura, nem bem que nunca se acaba. Ouvi dizer o povo, e o povo bem o sabe, nem mal que sempre dura, nem bem que nunca se acaba. Ouvi dizer o povo, e o povo bem o sabe, nem mal que sempre dura, nem bem que nunca se acaba. Mal amanhece o horizonte espreita, enquanto espera pelo raiar do dia. Já se adivinha o calor que se ajeita e o chão aceita o fim da noite fria. Rir da tristeza, chorar da alegria, abrir caminhos como um peregrino. Deixar que a vida traga outro dia, fazer folia a meias com o destino. Ouvi dizer o povo, e o povo bem o sabe, nem mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Ouvi dizer o povo, e o povo bem o sabe, nem mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Ouvi dizer o povo, e o povo bem o sabe, nem mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Ouvi dizer o povo, e o povo bem o sabe, nem mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Ouvi dizer o povo, e o povo bem o sabe, nem mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Ouvi dizer o povo, e o povo bem o sabe, nem mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Ouvi dizer o povo, e o povo bem o sabe, nem mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Então agora surge Tim com Quem Anda ao Mar. Foi uma... Pronto, eu conhecia pessoalmente, mas não era um conhecimento muito próximo. Mas sempre fui um grande fã, completamente. Como também sou dos outros. E o Tim veio também através do encontro que foi proporcionado pelo Carlos Moisés. E eu, como grande admirador dos Chutes e Pontapés, e como grande admirador do Tim, contatei o Tim e fiz-lhe também da mesma forma o convite, propus-lhe o tema, ele ouviu o tema, gostou da música e aceitou gravá-la. Sem sal, o vento a empurrar-nos a alma contra o temporal. Mas quando o destino foi tudo o que herdamos dos nossos avós, é tão pouca sorte, o vento é tão forte que há de ser de nós. As mãos presas na corrente, o tempo a passar, o mar a gastar-nos os anos e o medo a ficar. No fundo das águas descansam mil mágoas do nosso sofrer. A banha clareia, a rede vem cheia, que mais posso eu querer? Quem anda ao mar não tem dia, não tem hora, nunca sabe quando chega nem quando se vai embora. Quem anda ao mar não tem dia, não tem hora, nunca sabe quando chega. As ondas é o mesmo vai vem. O mar é como a saudade, não poupa ninguém. No vazio da praia esvoaça uma saia cor negra a sofrer, que se acalma vaga, que amanhã me traga a alegria de o ver. Quem anda ao mar não tem dia, não tem hora, nunca sabe quando chega, nem quando se vai embora. Quem anda ao mar não tem dia, não tem hora, nunca sabe quando chega, nem quando se vai embora. Dizem que o mar também chora. Um barco sem ter farol chora com a lua que se foi embora, como uma louca atrás do sol. E às vezes as fúrias são tantas que não há ninguém que as possa acalmar, a não ser a alma daqueles que andam ao mar. Tem dia, não tem hora, nunca sabe quando chega, nem quando se vai embora. Quem anda ao mar não tem dia, não tem hora, nunca sabe quando chega, nem quando se vai. Uma voz feminina, a Ana Lins. Aí está uma voz já, nesse caso, mais vindo do horizonte do fado, com sim, esta melhor solução. A ideia também era convidar pessoas que não fossem da área da música popular. Uhum. De algum modo, miscigenar a vossa música, não é? Sim, portanto, que não. A ideia era mesmo convidar desde o rock, desde o pop, desde do fado, mas que distanciasse de nós para trazer uma sonoridade diferente. E Ana Lins, já somos amigos há muitos anos e para mim fazia todo sentido gravar esta música com a Ana, que é uma excelente cantora e para além de uma grande amizade que já temos há bem uns 10 aninhos. Mistura-se aqui a vontade do componente musical, naturalmente com aquilo que há pouco dizia, que é um conjunto de amigos. Não é? Exatamente. E, portanto, penso, a ideia foi jantar um bocadinho de tudo e que no fim se torne mesmo um disco de amigos. Um disco de partilha, que é isso que se pretende. Um disco de comemoração, de partilha, de festa. Não penses que ando para aí triste, amargurado, desnorteado a falar do teu sorriso. É um engano, pois até ando animado, bem-humorado, eu bem preciso. Fica a saber que ainda não perdi a esperança, e só alcança quem insiste e acredita. Sei que depois da tempestade de bonança, e só avança, não hesita. E eu sei que o mundo vai rodar e muitas voltas a dar, e a nossa história vai voltar para o seu lugar. Na tua rua fico sempre com um sorriso, mesmo que eu já não toque a tua campainha, porque eu sei bem que sei aquilo que é preciso para ter de volta tudo aquilo que eu tinha. Mesmo que eu já não toque a tua campainha, eu tenho a chave para a tua confusão. Pode dar voltas e mais voltas à virinha, para o teu problema eu sou a melhor solução. Pode dar voltas e mais voltas à virinha, para o teu problema eu sou a melhor solução. Espreitar a tua vida, perguntar coisas sobre ti a toda a gente. Levo os meus dias de forma descontraída, desinibida e sorridente. Não fico triste por lembrar a nossa história, porque a memória traz-me sempre felicidade. Saber o quanto foi bom já é uma vitória, e é bem notória esta vontade. E o mundo vai rodopiar com tanta volta que há para dar, e a tua rua não se muda de lugar. Na tua rua fico sempre com um sorriso, mesmo que eu já não tenha a tua campainha, porque eu sei bem que sei aquilo que é preciso para ter de volta tudo aquilo que eu tinha. Mesmo que eu já não toque a tua campainha, eu tenho a chave para a tua confusão. Podes dar voltas e mais voltas à virinha, para o teu problema eu sou a melhor solução. Podes dar voltas e mais voltas à virinha, para o teu problema eu sou a melhor solução. Na tua rua eu fico sempre com um sorriso, mesmo que eu já não toque a tua campainha, porque eu sei bem que sei aquilo que é preciso para ter de volta tudo aquilo que eu tinha. Mesmo que eu já não toque a tua campainha, eu tenho a chave para a tua confusão. Podes dar voltas e mais voltas à virinha, para o teu problema eu sou a melhor solução. Podes dar voltas e mais voltas à virinha, para o teu problema eu sou a melhor solução. Ainda na componente de voz, agora o Rui Machado, Quando a Lua Voltar a Passar. A Rubi Machado é um caso muito engraçado. Eu ouvi a Rubi quando ela cantava com uma coisa muito engraçada que se fez, que foi a Orquestra Todos. Uhum. E gostei muito da voz dela. E ela não conhecia, ela não fazia ideia quem eu era. Eu andei à procura nas redes sociais, até que uma vez consegui o contacto. E levámos esta música a um festival em 2015, Festival da Canção. Depois, achámos que a música poderia ter um bocadinho mais de caminho. E eu voltei a dizer à Rubiada, vamos voltar a pegar nesta música e vamos finalmente registá-la em disco. Portanto, e foi assim que aconteceu. Entretanto, fomos pensando como é que havíamos de fazer isto, como é que havíamos de dividir o tema, porque inicialmente ele foi feito para ela cantar sozinha, e depois assim ficou. Sendo que o convite vai buscar aqui uma quase voz, temos assim, o ronquial. Exatamente, pronto. Achei que fazia todo o sentido. Sempre foi uma das minhas referências da adolescência, que eu também quis incluir pela grande admiração que tenho pelo Rão. Fez muito parte de. Eu comprava os discos na adolescência, era uma grande referência na música popular, porque era diferente da outra música popular, tinha as referências orientais, e eu ficava fascinado a ouvir aquilo, aquela sonoridade maravilhosa das flautas, e desta vez pensei, por que não convidar o Rão para estar neste disco? Sim. E também me congratulo pelo facto de ele ter aceito, e também lhe agradeço. E assim compusemos um disco que é uma quadrilha 25 anos depois. fácil perceber o que o amor tem para dar ou não. E pode ser dor, é deixar acontecer. Mal me quer de bem querer, ninguém pode adivinhar. Eu sei que não, nem precisa de razão. Não é bem um sim ou não, é uma carta bem fechada. Não há de ser nada, vai passar e tu nem vês. É levar a vida um dia de cada vez. E se calhar tu já nem te vais lembrar. E vai ser já quando a lua voltar a passar. Não há de ser nada, vai passar e tu nem vês. É levar a vida um dia de cada vez. E se calhar tu já nem te vais lembrar. E vai ser já quando a lua voltar a passar. Vou acreditar que amanhã vai ser melhor. Eu conheço até de cor. Ser nada, vai passar e tu nem vês. É levar a vida um dia de cada vez. E se calhar tu já nem te vais lembrar. E vai ser já quando a lua voltar a passar. Não há de ser nada, vai passar e tu nem vês. É levar a vida um dia de cada vez. E se calhar já nem te vais lembrar. E vai ser já quando a lua voltar a passar. Não há de ser nada, vai passar e tu nem vês. É levar a vida um dia de cada vez. E se calhar tu já nem te vais lembrar. E vai ser já quando a lua voltar a passar. E aí temos Rão Sérgio aqui de mote para dizer que, para além de convites na voz, vai buscar convites naturalmente para músicos, para acompanhar aqui, e aí reporto já ao Mário Delgado, à Sandra Martins, ao Paulo Loureiro, ao David Pissarra, enfim, haverá mais e não quero estar aqui a falhar, não é? Estes músicos, de algum modo, são pontos de encontro que foi tendo ao longo destes 25 anos e que lhe deixaram grata saudade, no sentido que gostaria de voltar a trabalhar com eles. Por acaso, estes músicos, no caso destes músicos, são um período muito recente. Uhum. Estamos a trabalhar atualmente. Portanto, eles aparecem exatamente porque já pertencem às novas ideias da, da quadrilha. Portanto, são dos nossos relacionamentos recentes. Portanto, tanto o Paulo Loureiro, que é pianista que eu conheço há poucos anos, a Sandra Martins, uma excelente violoncelista, que também não nos conhecemos há muitos anos, mas que eu gostei muito, adorei convidá-la, e o Mário Delgado, vagamente conhecido guitarrista Mário Delgado, mas já estamos a falar da fase recente da quadrilha, portanto são relacionamentos recentes. E de algum modo são estes que ditam o que será a tendência do novo disco que estará para vir. São exatamente aqueles que mais ou menos me estão a indicar novas influências, trouxeram muita novidade este disco, trouxeram muita novidade. Quem ouve agora este Perguntei ao Tempo dá seguramente a pensar, pelo menos vou falar por mim, daí eu a pensar o que onde seria bom ter este disco ao vivo. Naturalmente com mais músicas, porque este disco sabe a pouco. Não, ele vai estar na estrada. É, exatamente. Mas não vai ter lá aqueles convidados. É, exatamente. Mas conseguir juntar este pessoal, mas numa data, é algo que se vislumbra ou estará mesmo sendo difícil? É algo com que eu sonho e espero que se concretize. E se concretizar, teremos a hipótese de gravar um DVD, eventualmente, até, quem sabe, por uma reedição deste disco um dia mais tarde? Se o meu editor estiver com boa disposição e vontade, pois parece-me que sim. Eu sou a Alain Marché, que nos esteja a ouvir a esse propósito. Aliás, o Sebastião dar-nos a ideia que é uma pessoa de relações duradouras, nomeadamente até com esta, com Alain Vachier. Sim, sim. Começamos a trabalhar há 30 anos e ainda cá andamos. Vamos-nos aturando e pronto. Pois bem, hoje sabemos em dia que os discos não vendem, os DVDs não vendem, enfim, as bandas vão-nos dando... Às vezes gosta de os fazer na mesma. Essa circunstância, mas às vezes é preciso teimar um bocado, não é? É. Quanto mais não seja para serem testemunhos de um determinado momento, de um determinado contexto. Precisamente. Precisamente. Porque a gente sabe que podia perfeitamente fazer tudo digital e não se chateava com metade das coisas, não é? Mas ainda queremos que algumas pessoas gostem de levar o objeto para casa, não... Porque, claro, para toda a gente sabe que faz um clique e vai ouvir as músicas, mas não é a mesma coisa. Não é seguramente a mesma coisa. E, aliás, para quem tem a oportunidade de ser possuidor de disco, como eu sou, dá prazer de pegar nele e olhar o quão cuidado foi a componente gráfica deste disco e quanto colorido ele está. Que eu posso dizer que o António Faria sou que lhes faz as capas desde o primeiro álbum. E curiosamente, acima aqui de Sebastião Antunes e quadrilha, aparece aqui um, direi que estorninhos talvez, enfim, uns pássaros, como que a dar-nos a ideia da liberdade. É nesta casa, precisamente de uma volta de trás, com o Alain Vachier, que sente essa liberdade, e é isso que permite com que o Sebastião Antunes pense num disco onde quer buscar pessoas, precisamente do fado, do folk, da pop, do rock. Eu penso que sim, eu penso que eu tenho, eu acho que tenho a felicidade de ter um editor que nunca me condicionou. Portanto, ele é que me diz, olha, está na altura de fazermos um disco, vá, está cá a trabalhar, vamos lá embora. E nunca me disse, não, desculpa lá, mas o teu disco vai ser assim, ou vai ser assado, ou vai ser azul, ou vai ser nada. Eu simplesmente, quando há uma coisa que não gosto, às vezes há uma música, porque nós apresentamos muitas músicas para escolher 13, não é? Eu digo, gosto mais desta, gosto menos desta, esta não, a mim não me parece tão pronto. Porque aí ele já também vê um bocadinho a parte do mercado, não é? Como é que vai trabalhar as músicas, como é que vai, pronto. E há sempre músicas que têm que ficar de fora, não é? Ele não pode aceitar tudo. E aí sim, eu um tempo de veto. Mas não é um veto muito rígido. Sim, não é um lápis azul, não é? É assim uma coisa. Mas a pergunta vai também nesse sentido. Precisa dessa poleta? De que alguém diz assim, vamos agora fazer? Sim, eu vou compondo. Mas depois, os timings dos discos é uma coisa que é muito importante para as editoras. As editoras perceberem que está na altura de lançar, que não está na altura de lançar, é melhor agora ficarmos parados um bocadinho. É melhor estarmos agora sossegados. Vamos ver. E aí a editora é muito importante dizer ao músico, olha, agora não é uma boa altura, agora é uma boa altura. Porque eles estão, portanto, eles lidam com o mercado e é o trabalho diário deles é um bocadinho esse, não é? Perceber como é que vai acontecendo, não é? E seguramente este é mais um daqueles discos, porque já agora a tendência é normal que no final dos concertos alguém vai procurar para levar para casa aquilo que esteve a vivenciar. Sim, não é? Eu espero que sim. É o que eu desejo agora nos concertos todos que vamos fazer por aí, que eles vão para casa das pessoas, que as pessoas nos... Para nos ajudarem a fazer o próximo. E a convicção que as pessoas, quando forem à procura deste, provavelmente vão buscar o singular. Para fazer, enfim, quanto melómanos fazer, como nós dizíamos há pouco, o tal disco duplo, não é? Portanto, exatamente. Portanto, levando os dois para fazer o tal complemento entre exatamente, um e outro, não é? Exatamente. O seu uma guma, digamos assim. Exatamente. Como vês, é sempre a ver se chega ao fim do mês. Mas por muito que eu não queira, acaba sempre da mesma maneira. Falta isto, falta aquilo, eu já não sei o que é que me falta primeiro. Se é o dinheiro que falta, ou a falta que me faz ter o dinheiro. A jornada não dá para nada, e a gente sempre dizer que tem que dar. Já passaram mais uns dias, e o dinheiro está outra vez a acabar. Não há dinheiro, não há dinheiro, andamos nesta conversa o ano inteiro. Não há dinheiro, não há dinheiro, e a cada um que se abanha. Não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro, andamos nesta conversa o ano inteiro. Não há dinheiro, não há dinheiro, e a cada um que se abanha. Não há dinheiro. queria falar contigo, mas não sei como é que te hei de dizer. Eu fui sempre teu amigo, não sei se já me estás a perceber. É que a coisa está difícil, que eu até tenho vergonha de contar. Acabou-se o meu dinheiro e este mês ainda demora para acabar. Deixa lá, não penses nisso, não ter dinheiro não é defeito nenhum. Não fiques envergonhado, que eu também ando a ver se alguém te empresta algum. Não há dinheiro, não há dinheiro, andamos nesta conversa o ano inteiro. Não há dinheiro, não há dinheiro, é cada um se ama. Não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro, andamos nesta conversa o ano inteiro. Não há dinheiro, não há dinheiro, é cada um se ama. Não há dinheiro. Sebastião, olha, foi um prazer uma vez mais falar consigo. Eu é que agradeço. E deixamos aqui a porta aberta para os próximos 25, se Deus quiser. Iremos falar seguramente mais vezes. Permita a Deus que nos encontremos umas vezes frente a frente, outras vezes via telefone, ou por outras tecnologias, sabe Deus o que vai virar. Mas a verdade é que seja por via da música que tenhamos esta justificação para nos encontrarmos. E quero deixar um abraço para todos os ouvintes, um grande beijo a vocês e um bom dia para todos, e até já. É uma doideira, como eu nunca vi, é que eu não faço outra coisa se não pensar em ti. É uma doideira, como eu nunca vi, e é que eu não faço outra coisa se não pensar em ti. Mas a intenção é de conta. Eu vou ter de andar escondido até que o destino queira, por naquele dia teres ido a dar comigo na eira. Eu vou ter de andar a monte, a dormir no meio da palha. Até que se teu pai me apanha, não há santo que me valha. É uma doideira, como eu nunca vi, é que eu não faço outra coisa se não pensar em ti. É uma doideira. Cada qual sua vontade, cada vontade um olhado. Ambos quisemos o mesmo, nenhum de nós foi culpado. Espero que tu não esqueças, nem te posso chegar perto. É que um tiro na cabeça é o que eu tenho mais certo. É uma doideira, como eu nunca vi, é que eu não faço outra coisa se não pensar em ti. Faço outra coisa se não pensar em ti. É uma doideira, como eu nunca vi, é que eu não faço outra coisa se não pensar em ti.